Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Olá galera, esse é o Flash Listening Point em sua segunda edição, o seu programa de Flash House, 20 minutinhos mixados com as melhores músicas dos anos 80 e 90, toda a galera que curtia uma balada, curtia overnight, curtia contramão, vai curtir esse som que rola aqui no programa. Esse programa faz parte da coleção Listening Point, está disponível no site listeningpoint.sites.uol.com.br. Lá vocês vão poder ver, além do Flash Listening Point, o Dance e o Country Listening Point também. A cada 20 dias, uma atualização para vocês. Nesse programa nós vamos tocar Front 242, 24/7, Pajama Party, vamos tocar Plaza. E lembrem-se de mandar as músicas que vocês querem ouvir no Flash Listening Point pelo site, para que eu possa tocar para vocês. Vamos começar com Edelweiss. Esse é Pajama Party, a primeira música dance que eu ouvi e que me fez um louco por esse estilo. Vamos tocar 24/7, I Can't Stand It, que é pancada. Quando toca a sirene, segurem-se nas cadeiras, senão todo mundo sai dançando. É pra já. 24/7, I Can't Stand It. The ladies pet, anything in the world that I can't get. And if you still got money and you wanna bet, well, I'm satisfaction with all the action. And when I'm on a stage, I'm a main attraction. Depois de Front 242 Headhunter, vamos curtir agora Plaza Yo Yo. let's dance all through the night, just till we see the morning light. Feel the power, hear the sound, every second, all around. É isso aí, valeu! Tá acabando o Flash Listening Point. Nesse programa a gente rolou Quaza, Yo-Yo, France 242, Headhunter. Rolamos ainda 24/7 com I Can't Stand It, Tadjama Party, Yona C e Edelweiss, Bring Me Edelweiss. Se vocês curtiram, deixem suas mensagens lá no listeningpoint.sites.uol.com.br. Pode ser por e-mail, pode ser no próprio blog e pode ser também no Orkut, na nossa comunidade. Deixem lá as impressões, as sugestões e até as músicas que vocês querem ouvir no nosso próximo programa. Obrigado pela audiência, pessoal, e até a próxima semana com mais um Listening Point.